apesar da diferença em relação ao número de dias do evento, tem menos um fim de semana, a verdade é que a Expo H mantém exatamente a mesma capacidade de atração de expositores e, portanto, não há praticamente alteração em relação ao número de expositores relativamente aos anos anteriores. Ou seja, o espaço ocupado com stands é exatamente o mesmo. O número de inscrições que temos, embora haja expositores que o ano passado vieram, este ano não, mas também há uma série de expositores novos, portanto, é exatamente o mesmo. Temos com cerca de 180 expositores e, portanto, o espaço ocupado pela feira é exatamente a mesma situação. Portanto, não foi a alteração em relação ao número de dias que trouxe algum tipo de alterações relativamente à dinâmica e à capacidade de atração de expositores. Relativamente ao tipo de expositores que temos, continuamos a ter uma boa representação do lado da indústria, continuamos a ter muitas empresas relacionadas com comércio e com serviços. Vamos ter este ano uma novidade, de alguma maneira, que sei que deixa o Sr. Presidente da Câmara muito satisfeito, que é a presença de todas as freguesias do Conselho numa exposição conjunta, numa aula, toda ela dedicada às autarquias, e portanto vão estar também as juntas de freguesia todas presentes na Expo H, mostrando o que cada uma tem de mais importante em termos de património, atividades culturais, etnografia. Além disso, temos as instituições representativas, bombeiros voluntários, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão, a BLC3, o agrupamento de escolas, portanto, há uma série, a Eptolive, há uma série de entidades institucionais do turismo da região centro, do turismo centro de Portugal, vão estar também representadas, o que também, de alguma forma, dignifica o evento e lhe dá a dimensão que ele tem conseguido durante estes anos. Portanto, continua a haver uma grande capacidade de atração de expositores, uma grande adesão por parte das entidades, sejam elas de caráter lucrativo ou de caráter institucional, a estarem presentes na feira, e isso obviamente deixa a organização bastante satisfeita.